da companhia aguardando para ingressar no portão 8, ok? Sim, a gente vai coordenar com a equipe de pátio, mais a retaguarda, mais atrás um pouco, se estiver ligado, TAN 3890. O TAN 3597 na escuta. Na escuta, prossiga. Após a passagem do Airbus da companhia, frente ingressa no pátio principal, táxi lento, observando o Airbus da companhia iniciando o pushback no portão 8. Quando tiver condições, está autorizado o ingresso no 8. Sente, o TAN 3597. O número 05, livre LS em forma estabilizado para 2000. Ok, licença para 2000, está autorizado LS Yankee para 28. Salvador, o TAN 3153, estabilizado, final 28, 2.37. Reporte avistando, TAN 3153. Vai reportar. Sim, Cono, obrigado. O vento e o teto para o 3153? Estimado 1300, o vento 210 com 14 nós. 210, 14, obrigado. Estabilizando LS, voo no 605. Torre agora 18.6, tem um bom posto. 18.6. 5.3, vento 210 com 14, autorizado pouso, pista 28. Salvador, bom dia, voo no 605, estabilizado em LS. Voo no 605, continue a aproximação, reporte avistando. Sente. Torre, bom dia, Web 5722, aproxima-se do ponto de espera, está pronto. Sente, Web, mantenha o ponto de espera. Vai manter, 2-3. Tolima Tango, bom dia, voo local, Salvador, Salvador, confirme o setor que afasta e até quantas milhas? Sente, o Hotel Lima Tango, só um minuto para cópia, o seu circuito 1-7. 3-1-5-3, aos 20, esquerda, 1-2-1-9. 2-1-9, bora. 1-6-4-2, bom dia, Recife, nível 390, aguarda cópia no portão 612, é o número 2. Modern Copia, 390. Qual será a prova da saída, por favor? A subida é Aron, transição Melim. Aron, Melim. Afirme. Novo Salvador, o TAN 3890 para o táxi, seu B129, 4 horas de autonomia, o Terna Natal. Confirmando o POB 129? Afirmo, 129. O TAN 3153, prossiga o táxi em frente, táxi Sui Kilo até o pátio 3, remota 02. Kilo, pátio 3, remota 02, 3153, até. Salvador, bom dia, gol no 607. No 607, 360 Guarulhos, aguarda cópia número 3. Guardando. O TAN 3153, visual que ultrapassou a etapa sua equipe, vai prosseguir via Alfa e reportar para ingresso na Juliette. 7, vai via Alfa para ingresso na Juliette, 3153. O TAN 3890, até outra vez do 612, está autorizado. Até outra vez do 612, TAN 3890. Salvador, muito bom dia, Azul 4069. O Azul 4069, Campinas, o 360, número 4 para cópia, aguardando. Aguardando, número 4 para cópia, 4069. Fala Salvador, bom dia, boa noite, 04, tentativa para o Galeão. Confirme? É o gol no 804, tentativa para o Galeão. 360 Galeão, já aprovado, é o número 5 para cópia aguardando, gol no 804. Guardando, no 804. O TAN 3153 ingressa Juliette após esquerda até o pátio 3, remota 02. Tem Juliette esquerda, vai remota 02, 3153. Lima Tango, cópia. Pronto. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, circuito da 17, 510, decolagem na cabeceira 17, coordenação com a torre para primeiro lado da curva, a frequência da torre 118.6, o ajuste 10 no 4, cotejo. 10 no 4, ajuste, decola da cabeceira 17, coordenado com a torre para o lado da curva, a frequência da torre 118.6, o hotel Limatã. Correto, confirme o POB? 3 a bordo, 03 a bordo. 3 a bordo é pátio 5? 4. Sim, pátio 4, acionamento táxi, decolagem com a torre 18.6, tem um bom voo, hotel Lima Tango. Obrigado, bom dia. O TAN 3890, autorizado para seguir via Juliette e Alfa até o ponto de espera da pista 28, Taxiway Golf. Quando no ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 118.6, o ajuste 1014 agora, bom voo. Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera da 28, chama a torre, 186, tá? 3890, boa. Gol no 642, cópia. Gol no 642. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28, após primeira curva à direita. A subida é a Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, aciona 5407. Para Recife 390, Upper Whisky 58, pista 28, com curva à direita. Saída Aron, Melim. Controle 11935, transponder 5407, voo 1642. Correto, 5407, chama pronto, portão 612, gol 1642. Chamará pronto. Solo, gol 1605, bom dia, de pronto. Gol 1605, bom dia, prossegue o táxi via Alfa e Índia, portão 03. O gol 1607, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 28 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voa direto à posição Eudes. Frequência do controle 119.35, aciona 5412. Ok, aprovado 360, Guarulhos, a preço que 50, decolada 28 com curva esquerda, saída Gole, radial 259, 80 milhas, depois voa Eudes, 1935 ao controle, 5412 no transponder, gol 607. Cotejamento correto, portão 07, chama pronto, gol no 607. Parei. 4069, cópia. 4069, ponto cópia. Autorizado Campinas, o nível 360, via Upper Zulu 16, via Bridge, Upper Zulu 16, Bravo até Zulu, decolagem da pista 28, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voa direta à posição Bridge, frequência do controle 119.35, aciona 5406. 360 para Campinas, Bridge, Upper Zulu, no meio Bravo Hotel Zulu, via rotor de voo, alterando a 28, curva esquerda após decolagem, saída vai ser Gole, 250 a radial por 80 milhas, após direto Bridge, controle 1935, chama, transponder 5406. Estou confirmando a radial da subida agora a 259 até 80 milhas e após Bridge. 259 por 80 milhas, 4069. Cotejamento correto, portão 01 no chama pronto, azul 4069. Chamará pronto, 4069. Voo no 804, cópia. Voo no 804, cópia. Autorizado Galeão, o nível 360, via Upper Zulu 14. Decolagem da pista 28, após decolagem primeira curva à esquerda. Subida Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voo direto à posição Crate. Frequência do controle, 119.35, aciona 5411. Gente, autorizado Galeão 360, Upper Zulu 14. 28 é a pista, curva esquerda após Gole, radial 259 até 80 milhas, depois direto crash, 7935411 é o transponder. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto, gol no 804. 04, chama lá. Dole Salvador, Montinho, Papá Romeu, Mike San Juliette, livrando 270, ciente da informação Kilo. Mike Tango Juliette, bom dia, identifique, prossegue para 2000 na chegada com 1015. Para 2000 na chegada com 1015, Mike Tango Juliette. Livre LS, forma estabilizada. Formarei estabilizado, Mike Tango Juliette. 715 na escuta para cópia. Tango Juliette, 234, por gentileza. 1715 na escuta para a cópia Brasília. Acompanhe. Lima Tango, livre decolagem da 17, autorizada a decolar, vento 220 com 14. É o circuito padrão da 17, ok? Adota 3171. 3171, conforme autorizado, vigilância. Ainda Gole, 3171. A Lima tem 22, tá previsto, tá certo. 5 Brasília, pronto, cópia. Aqui, prossiga. 1715 autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decolagem da pista 28, após a decolagem da 28, vai curvar à esquerda no perfil da subida Gole, transição Orquídeo. Modificado negativo LFA 1, vai subir no perfil da Gole, transição Orquídeo. A frequência do controle 119.35, aciona 5416, gol no 715. Autorizado então Brasília no 360 via Upper Zulu no 7, decolada 28 com curva esquerda no perfil da Gole ou Fit. Controle de saída em 0935, aciona 5416. O gol 1715. Correto, portão 04, chama pronto, gol 1715. Portará 1715. Livre decolagem 220 com 14 nós. Eu decolagem na 3890. 3890, decolou aos 31, 1935, bom voo. 1935, obrigado. Tolima Tango, livre circuito, informe final no 7. Bom, na final no 7, Tango. Bom dia, 3890, Arum 370. Arum 370, 390. Firmando 330 na Arum. Firmando 330. Autorizado, portão 01 no chama táxi, o azul 4069. Demorar para 4069. Para 3000 com 1015 total. 5722 Recife 1251. Só confirmando, Recife 2515. 251. 251, obrigado. Autoriza o Antônio Matango direto, parte 4, pouso final. Quer dizer, esquerda está a formação, está 3290. Controlado, tá. Viva a esquerda, 3890. Ciente. Decisivo, possibilidade de voar na PROS de Melim? Mantenha Aron 3890 para o sequenciamento na saída. Ok, mantendo Aron após os 3890. Ciente, Lima Tango, frequência livre. Tá. Controle Salvador, o TAN 3171, a possibilidade de voar eu, está presente? Mantenha as 80 milhas, o 3171. 80 milhas, ciente, na 3171. Solo Gol, Bono 642, tudo para pushback e assinamento no gate, meia dúzia. Autorizado, meia dúzia, chama táxi, Gol no 642. Chamará para táxi. Salvador, azul 4069, alterna Ribeirão Preto, autonomia 0338, PLB 114, pronto para táxi. Azul 4069, autorizado táxi direita, Índia e Alfa, até o ponto de espera da pista 28, taxiway Golf. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 1118 decimal 6, o ajuste no 0, no 5 agora. Tem um bom voo. É, direita na Índia Alfa, até o ponto de espera 28, Golf. Chamando quando pronto, ponto de espera 18,6. Agora o ajuste 1000, 1015. Correto. Alô, Salvador, Gol 1897, bom dia. 1897, bom dia, com FINSO 360 já aprovado, só um minuto para agora. Ok. Recife agora, 1-2685. 2685, 3-2-9-0. Solo, Gol 1-6-4-2, pronto para ataque. Está com 5-9 a bordo, alterna Salvador, autonomia 3 horas e 25 minutos. 1-6-4-2, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28, taxiway Golf. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 1-1-8.6, o ajuste no 0-5, bom voo. Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, Golf, manda Golf, chamará a torre. 1-1-8-6-1015, Gol 1-6-4-2. Gol 1-8-9-7, cópia. Prossiga. Autorizado com FINSO nível 360 via Bridge, Hotel Zulu 16, decolagem da pista 28, após primeira curva à esquerda, a subida é a Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voa direto à posição Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5417. Autorizado nível 360 para Confins, via rota plano de voo, Alper Zulu 16. Decola da 28 com curva à esquerda no perfil da Gole. Afasta na radial 259 por 80 milhas. Após voa bridge 1935 ao controle, 5417 o transponder após o voo no 897. Cotejamento correto, portão 10, chama pronto, Gol no 897. Gente, no 897. Solo Salvador, trip 55 no 4. Trip 55 no 4, bom dia, Aracaju, nível 190, aguarda cópia, só um minuto, na remota 1 no 4. Possível coordenar 130 para Aracaju. Gente, 130 então. Afirmo. Zero 05, Galeão 360, aguarda cópia, número 2, portão é o 03. A subida é a Gole. Sou localizador, o Papa Romeu, um grande abraço. O Mike Tango Juliette, torre agora 18-6. É confirmando para o Mike Tango Juliette? Torre 18-6. 18-6, Matheus. O total 9-9-0 prossegue para 2000, livre LS, reduza para 1-8-0-9. Total descendo para 2000, está livre o LS. Entendi que então a Poscar ia pegar para o 312, é isso? 320, pegue a 320 de forma estabilizada. Ok, após CAR e PRO 320 para o localizador total. Torre, Salvador, muito bom dia, Azul 4069. 4069, tô ciente, manter ponto de espera. Manterá ponto de espera, 4069. Tem algum estimado para a decolagem? É o pouso da aeronave na final aí, comandante. Aguarde só o pouso da aeronave que eu vou autorizar. Poxa, muito obrigado. 18,6. 118,6 total. Próximo à frente agora, 7 milhas em 150 de ground. Testando, Papa Romeo, como é que estamos, Juliette? Livre pouso na 28, 210 com 18, Mike Tango Juliette. Livre pouso, Mike Tango Juliette. Torre, bom dia, total 9910 no localizador. Total ciente, continua a aproximação, reporte avistado. Tartará, total. Comando ano. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14. Decolagem da pista 28 após primeira curva à esquerda. Subida Gole, mantenha radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voa direto à posição Crate. Frequência do controle 119.35, aciona 5420, voo 9605. Correto, portão 03, chama pronto, Gol no 605. Para táxi, o Gol no 804 está com 3 horas e 58 de autonomia, Fernando Campinas, 183 a bordo. Gol no 804, autorizado táxi, via Pátio Juliette Alfa até ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 118.6, o ajuste 10, 15, tem um bom voo. É autorizado via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera vai monitorar, vai chamar em 108.6, gol 1804, tá?